Prepara a câmera aí. Podcast. Só áudio aí, vou só filmar. Só. Então, estamos aqui começando os trabalhos na Feira Música Brasil 2010 com ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Mamberti, da FUNARTE. Eu queria saber de você, Sérgio, como é que você vê esse espaço aqui em Belo Horizonte, uma cidade que tem uma produção cultural muito rica, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. O que esse espaço aqui da FUNARTE pode apresentar para a cultura mineira mesmo e brasileira? Olha, eu acho que até já está representando. Desde o momento em que esse espaço foi conquistado aqui, durante a gestão do Antônio Gramsci, aí ele funcionando mesmo que precariamente, depois nós tivemos que fechar para fazer a reforma, e no final agora da minha gestão a gente consegue chegar justamente com a abertura. Seja em que o projeto é um projeto importante, que são todos esses galpões aqui que se abrem como espaços culturais, integrados também aqui à Casa do Conde, que é do IPHAN, e esse complexo cultural aqui em torno da estação, né, de todo esse espólio, né, da ferrovia, né? E então, eu espero que a gente consiga fazer desse espaço realmente um espaço que acolha a produção cultural da cidade, encontros, seminários, mas também possa ser um espaço de intercâmbio com outras manifestações da nossa diversidade cultural. E para isso são os espaços da FUNARTE que já existem e que espero que se ampliem, no sentido de que a gente possa ter, vamos dizer, pelo menos em cada região, um espaço que possa estar abrigando, em nome da FUNARTE, todas essas possibilidades aí, todas essas, vamos dizer, assim, toda essa pluralidade da criação cultural, da criação artística no Brasil. Legal, eu queria saber do senhor, assim, qual que é a visão pessoal do senhor sobre o Circuito Fora do Eixo, né? O Circuito Fora do Eixo é um conjunto de coletivos do Brasil inteiro que trabalha em prol da cultura, visando difundir a produção cultural a partir de tecnologia livre e de transparência total, assim. Se o senhor não estiver familiarizado com o Circuito Fora do Eixo, o que você acha desse método de trabalho transparente e aberto e que visa também sair um pouco do que é o mainstream e tentar mostrar pro resto do Brasil a produção que acontece fora dos grandes centros urbanos e no interior brasileiro, em outras regiões menos visibilidade por parte da grande mídia brasileira. Olha, eu, até pela própria definição do projeto, eu tenho particularmente não só uma simpatia, mas um apreço na medida em que todo o esforço dos meus 50 anos aí de militância foi no sentido de criar condições para que o mainstream pudesse manifestar claramente. Não há nenhuma contradição entre essa posição e uma posição que valorize o conjunto da produção brasileiro. Me lembro de uma mato-grossense, quando a gente fez o primeiro programa consensuado para a candidatura do Lula de 94, que era um projeto de consulta nacional, e a gente falava assim, o tempo inteiro de descentralização, que tem uma grande proximidade com esse conceito que você está defendendo. E ela falou assim, eu não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer com centralização, porque do ponto de vista geográfico, o meu estado é o centro aqui da América do Sul, então eu me sinto absolutamente centralizada. E, na verdade, o Lula, a partir de 89, quando ele começa a viajar pelo Brasil, e aí ele perceber que o Brasil não se desenvolvia, não tinha essa organicidade, justamente porque ninguém conhecia o Brasil, os governantes, então procurou o tempo inteiro, vamos dizer, nos contaminar com essa, vamos dizer, e nos fazer militantes dessa missão de integrar toda essa diversidade cultural brasileira, dessa diversidade que é a grande riqueza do Brasil, e a cultura passa a ser realmente esse instrumento fundamental. Então, eu acho que vocês cumprem um papel muito bacana, ainda mais que está na área digital, e a área digital hoje é uma área importante de ser trabalhada, principalmente nessa democratização do acesso e nessa construção importante. Então, eu agradeço, inclusive, a presença de vocês aqui e dizer que o Ministério está absolutamente aberto para esse diálogo e que conta com vocês para essa construção. Esse, então, foi o Sérgio Mandés. Muito obrigado pela disponibilidade. Vamos seguindo aqui com a cobertura da Feira Música Brasil 2010. Obrigado, Sérgio. Valeu. Obrigado.